A gente hoje em dia a gente vive uma época onde somos bombardeados por informação. A gente recebe quilos, toneladas de informações diariamente pela mídia, internet. Eu ainda sou do tempo que não existia internet. E aí eu sou testemunha viva, né, da mudança que a internet trouxe. Hoje em dia, algum acontecimento que acontece do outro lado do mundo chega aqui em questão de minutos. Segundos ainda não, mas alguns minutos depois a gente já tem acesso à informação. São fornecidos cursos, oferecidos cursos hoje em dia de engenharia da informação, um pouquinho mais antigo curso, mas processamento de dados, ou seja, a gente processa dado e informação e vira uma macarronada daquela. Por um lado é bom, o mundo se torna mais ágil, a gente tem acesso a outras coisas, mas uma coisa que eu percebi, uma das grandes desvantagens da gente ter acesso e ser bombardeado com tanta informação, que é tanta informação que não dá tempo para processar nada. Você ouve tanta coisa que não dá nem tempo para pensar nessas coisas. Hoje em dia, infelizmente, a gente ouve assassinatos, decapitações, queima mendigo vivo e você. Ah, chato, pena, que malvado, e nem reflete o que está acontecendo. Isso eu acho muito perigoso para a gente. E é mais perigoso ainda quando isso ocorre na nossa vida cristã. E a gente entra no corre-corre do dia a dia, que faz parte desse vulcão, dessa avalanche de informações, e a gente é atropelado pela vida, e atropelado pelos afazeres diários, né? E da mesma forma que a gente não consegue processar as informações, a gente vai desaprendendo a pensar, desaprendendo a refletir sobre as coisas. Porque a gente só está acostumado a receber, receber, receber e ouvir. E infelizmente isso também acontece quando a gente lê a Bíblia. A gente lê a Bíblia, quando lê, né? Aquela leitura padrão, faz aquela oração básica e sai fora. Então hoje, vou falar sobre um texto, acho que o texto mais conhecido da Bíblia. Acho que também escolhi esse texto porque ninguém traz Bíblia, nem faz falta, todo mundo conhece. Nossa, o Lange trouxe. Mas ela acho que nem vai precisar abrir. É um texto muito bonito, poético, só que eu nunca tinha refletido muito sobre ele. É usado em várias ocasiões, muito usado em enterros, sepultamentos. Salmo 23. A gente pensa, pô, Salmo 23? A história das ovelhinhas, não sei o quê. Pois é, Salmo 23. Tempo atrás eu li e, olha, foi uma coisa literalmente de Deus. Instantaneamente vieram várias ideias na minha cabeça. E só o versículo 1. Davi diz o seguinte: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito confortante isso. Todo Salmo 23 é um salmo gostoso de se ler. É conforto, é poético, é muita coisa legal que tem ali. Só que olhando bem esse primeiro versículo, é legal, mas tudo na vida tem seu preço. Aqui três coisas saltaram aos meus olhos nesse versículo. A primeira delas é que Davi, o salmista que escreveu esse salmo, ele chamou Deus de Senhor. Ele colocou: O Senhor é. E, se não me engano, na última vez que eu preguei, eu falei um pouquinho sobre sim, o senhorio de Cristo, né? Quando que a gente chama uma pessoa de Senhor? Hoje em dia não, mas a origem da palavra, desse termo, o que que é? Quando a pessoa era dono da outra, se referia a escravos. Então, quando a gente fala que Deus é nosso Senhor, a gente está afirmando que Deus é nosso dono. Ou pelo menos é esse o significado. Se eu falo isso só por falar, problema meu. Davi está afirmando aqui: O Senhor é o meu pastor, chamando Deus de Senhor. E como é Deus na tua vida? Deus também é Senhor na tua vida? Na minha vida? Ele é Senhor só quando a gente vem aqui na igreja, quando a gente nas nossas orações, ou é no dia a dia, nas atitudes, principalmente nas atitudes? Que o senhorio de Cristo não é verificado, não é, digamos assim, medido na hora do louvor, que aparece um senhor ali no meio, na hora de uma oração muito formal, né? Senhor dos céus. O senhorio de Cristo a gente exercita no nosso dia a dia, momento a momento. E isso eu acho que é muito difícil, porque falam por aí, né? Ah, a salvação é de graça, não precisa fazer nada. Realmente, por nossos méritos a gente não consegue nada, mas a gente tem que entregar o que nós temos de mais precioso, que é a nossa própria vida. Ou seja, senhorio de Cristo, o que que é? Eu desistir da minha vida e entregar a minha vida a Deus, a Jesus. E o que que significa isso? É que a partir de agora, Ele vai fazer comigo o que Ele quer, e não sou mais eu que vou fazer o que eu quero. E eu vejo no dia a dia, na minha vida, e acho que infelizmente é o que prevalece por aí, esse senhorio absoluto de Deus nas nossas vidas é difícil a gente colocar em prática. E muitas vezes, pior, a gente nem quer. A gente chama Deus de Senhor, mas na hora que o bicho pega, eu escolho o que fazer. Para mim, um exemplo muito marcante de senhorio de Cristo, tem que dar uma puxadinha de saco básica agora, senão o pau come lá em casa, né? É a Silvana. Ela tinha o sonho dela para a profissão, começou a estudar, se preparar para essa profissão, e isso algumas décadas atrás, né? Só que se ela tivesse seguido essa profissão, é uma área que está bombando agora, está explodindo, a área da engenharia genética. Ela já estaria agora com uma boa experiência e estaria bem. Só que uma vez ela, passando na frente da PUC de ônibus, ela já estava cursando, se preparando para esse curso, uma vozinha, e tinha lá a faixa de aberta inscrição para vestibular. Veio uma vozinha, desce e faz inscrição. Ela, ué, mas para quê? Desce e faz. Não tenho dinheiro, desce e faz. Ela desceu. Aí Deus, a Silvana, sim, e agora que curso? Enfermagem. Porra, enfermagem? O que que isso tem a ver comigo? Enfermagem. Aí ela chegou, mas não tem dinheiro, não tinha mesmo. Aí a vozinha, vai no banco tirar um extrato. Tinha exatamente lá o valor até em centavos da inscrição. Até hoje não sabe quem que depositou isso. Ela fez enfermagem, se formou, e hoje eu vi que o caminho que Deus escolheu para Silvana provavelmente é muito melhor do que ela tinha escolhido. Que eu vejo como ela consegue impactar as pessoas no trabalho dela. Literalmente, o Léo também, né, esposa, milhares de pessoas. Trabalho na área de saúde pública, uma área muito carente no nosso país, e lá ela pode ser um exemplo de vida. Então, com o exemplo de sim, se submeter ao senhorio, para mim é isso. Eu desistir dos meus próprios sonhos e fazer o que Deus quer. Eu acho que nessa área todos temos muito a aprender. Quem esteve no retiro do carnaval passado, o Luke contou uma passagem, uma historinha verídica, né, que me marcou. Era um culto, não sei, provavelmente evangelístico, algo assim, e foi feito um chamado. Um molequinho de 12 anos foi lá na frente, num papel escreveu várias coisas, os planos, os sonhos dele, e colocou em cima do púlpito e falou: Deus, te entrego os meus sonhos, os meus planos. Para mim isso foi marcante. Quem de nós tem atitude dessa? Só que essa é a parte ruim da história. O menino estava voltando, de repente ele volta, rasga aquele papel, joga fora, coloca uma folha em branco e uma caneta do lado. Senhor, escreva os teus planos para mim. Que lição, molequinho de 12 anos. A gente não faz nem a primeira parte, muitas vezes, eu, né? Quem dirá entregar uma folha em branco para Deus? Escreve aí o que você quer de mim. O que você escrever, eu faço. Isso é viver debaixo do senhorio de Cristo, debaixo do Senhor e de Deus. E isso que Ele quer de nós. Geralmente, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a Deus, a gente entrega, mas em determinadas situações a gente o quê? Toma de volta. Ou desce para fazer inscrição no vestibular? Não, vou seguir meu caminho. Não vou falar agora que não, você vai ter uma vida desgraçada, Mas uma vez o Pipe, no último Renovo, falou uma coisa que me assustou. Ele falou o seguinte: eu não quero estar na tua pele se você não ouvir, se você não obedecer ao chamado de Deus. Isso se aplica muito ao senhorio de Deus em nossas vidas. Então, eu pergunto, a pergunta que Deus tem para a gente hoje, uma das perguntas é: eu, você, nós já desistimos das nossas próprias vidas e já topamos viver a vida que Deus tem para a gente? Levantar a mão, falar glória, amém, isso é fácil. Agora, o termômetro, se a gente faz ou não, age ou não assim, é nosso dia a dia. Segunda coisa que me chamou a atenção nesse salmo. Ah, agora vem essa foi a parte, entre aspas, ruim, a parte pesada para a gente. Agora a parte boa. O Senhor, né, é o meu pastor. Então, além de Senhor da nossa vida, Deus também é e quer ser o nosso pastor. A Bíblia, tanto no Antigo no Novo Testamento, está cheio de analogia com pastor para cá, ovelhinha para cá e ovelhinha para lá. Fazia parte do dia a dia deles. E o que que era o pastor? Como é que era um pastor? É aquele pastor de ovelhas que cuidava do rebanho. Então, aqui é apresentado um Deus mais pessoal. O Deus Senhor parece aos nossos olhos assim um Deus tipo Zeus, né? Tá nas nuvens lá só esperando uma pisada de bola para fulminar o peão com raio. Não estou dizendo que a gente pode brincar, desafiar a Deus, mas quando a gente fala Deus, o Senhor, Ele é dono da minha vida, tem essa conotação de uma coisa imposta de cima para baixo. E realmente Deus, um dos seus atributos, Deus é justo, Deus é juiz. Mas aqui Deus está se revelando como pastor. O pastor naquela época e hoje em dia, acho que ainda existe essa profissão, qual a função do pastor? Cuidar das ovelhas. E da mesma forma que um pastor cuida das ovelhinhas, Deus quer cuidar da gente. Deus cuida da gente. Mas aí tem uma ou duas condições. Pode ver que o salmista, ele primeiro fala: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, para que eu tenha o benefício do pastoreio de Deus, eu vou ter que me sujeitar ao seu senhorio. Senão eu vou estar sendo, sei lá, um bode, um cabrito, tudo menos ovelha. E outra coisa que a gente vai ter que aceitar esse pastoreio. Porque aí é meio chovendo molhado, algumas coisas que eu falei aqui no primeiro item, mas às vezes a gente fala que quer o pastoreio de Deus, quer o seu conforto, mas muitas vezes ele mostra um caminho e a gente não, eu quero outro. Porque o pastor, ele, como eu falei, ele cuida das ovelhas. E nesse cuidar das ovelhas está implícito o quê? Imagine lá o pastor das ovelhas. Leva as ovelhas para o melhor pasto. Geralmente o pastor sabe onde que estão os melhores pastos. Leva para as águas frescas, as gostosas, as águas minerais da vida. Leva, como é que se chama? Daniel, você que é pastor, é aprisco, né? O lugar que eles descansam, né? Uma tempestade, tipo que deu do capivari, leva para o aprisco. Agora, muitas vezes, a gente dá uma de bode, de cabrito, né? O pastor leva, ó, vamos lá, que lá tem bom pasto. Não, eu prefiro aquele outro. E aquele esquema, Deus não nos obriga a nada. Ele dá uma direcionada, dá uns puxão de orelha, dá uns tapa na orelha, isso, cascudo. Mas se a gente não quiser, ele não nos obriga a nada. Então a gente pode aceitar ou não o seu pastoreio. Mas por experiência e até uma questão lógica, a gente sabe que o pasto que o pastor nos indica, nos quer levar, geralmente é muito melhor do que o pasto que a gente quer escolher. E é esse Deus relacional que ele é para a gente também. Deus não quer, não é um Deus distante, que no Antigo Testamento está certo que o Salmo está no Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento Deus não tinha um relacionamento tão próximo com o ser humano. Ele se revelava para as pessoas através de profetas? Isso de vez em quando. Hoje em dia, nossa, nós somos privilegiados. E mesmo assim, no Antigo Testamento, naquela época, ele já dizia: eu sou teu pastor. Eu quero te pastorear. Então, olha o privilégio. Uma vez eu ouvi uma frase legal: Deus está muito mais interessado em nós do que nós a Ele. Isso me chama a atenção. Devia ser o contrário, né? Quem que precisa de quem nessa história? Pô, a gente está ferrado, a gente precisa de Deus. Ele não precisa da gente. Mas Ele nos criou para quê? Para ter comunhão com isso, com Ele. E tem um versículo muito legal, né? Colossenses 1,16, que entre outras coisas fala: todas as coisas começaram nele e encontram nele seu propósito. É mais um daqueles versículos que eu li, ah, legal, né? Mas quando a gente lê que tudo, tudo no mundo, tudo que ele criou, inclusive e principalmente cada um de nós, encontram nele seu propósito. Então eu posso correr atrás dos meus próprios caminhos, posso até humanamente ter sucesso, não sei o quê, mas estou fora do propósito de Deus se eu não fizer dele o meu Senhor. E é esse caminho no qual Deus quer nos pastorear, quer nos levar. Só que, se for ver, esse lance que eu já falei de colocar Deus como o Senhor da nossa vida, entregar tudo para Ele, nós não temos essa capacidade. Nós não temos essa capacidade porque é aquela velha história, né? A guerra, a briga entre a carne e o espírito. A gente não adianta. A irmã da Silvana diz, né? A carne é fraca, o espírito é vagabundo e dá no que dá. E no fundo é isso. Se a gente não cuidar e cultivarmos um relacionamento íntimo com Deus, a gente nunca vai conseguir se deixar pastorear e se deixar que Deus seja o Senhor das nossas vidas. Então, essa capacidade não vem de nós mesmos. A gente tem que... Qual a nossa parte? Nos colocarmos à disposição. E aí sim, Deus pode começar a trabalhar nas nossas vidas. E o terceiro item é o finalzinho desse versículo: nada me faltará. Isso é muito bom ouvir, né? Ah, nada vai faltar para mim. De novo, é uma faca de dois gumes. Lógico, nada vai me faltar. Agora, desde que eu me submeta ao seu senhorio. E o que que diz? O que que é esse nada vai me faltar? Nada do que eu preciso para viver. E uma questão de lógica: se eu estou me submetendo ao senhorio de Cristo, não vai faltar nada para mim o quê? Nada para viver no caminho dele, não no meu. De repente, eu escolho um caminho, como eu falei, eu vejo um outro pasto que eu quero, corro atrás do meu caminho e as coisas não acontecem na minha vida. Aí eu começo a reclamar: mas Deus falou que nada vai me faltar, buscar e achareis e tudo aquilo lá, e como é que é? Simples, de repente estou fora da vontade de Deus. Não quer dizer que, se eu estiver na vontade de Deus, que Ele vai dar tudo o que eu quero. E sim, tudo o que eu preciso. Mas essa área de viver na dependência de Deus, eu particularmente tenho dificuldade. Porque fui criado num ambiente onde você que tem que fazer teu futuro. Você tem que correr atrás e só você. E é difícil a gente colocar nossa vida, nosso futuro nas mãos de Deus e saber que a gente depende dele. Porque não adianta. O homem é um ser resolutivo. Eu quero resolver todos os meus problemas. Só que tem problema que a gente não resolve. Talvez a menor parte dos nossos problemas a gente resolve. E esse negócio, nada me faltará, é uma promessa legal. A gente sempre pensa, né? Ah, naquele pobrinho, né? Não tem nem o que comer, nada me faltará, ele vai ganhar um pãozinho d'água lá. Mas às vezes, não sei, eu pensei nisso hoje, até para um cara que tem muita grana, tem tudo que ele quer e ele não quer, também é difícil viver na dependência de Deus. Com certeza tem cristãos muito abençoados financeiramente, mas será que para eles isso é mais fácil do que para os outros? ele de repente não tem a dependência material, ou provavelmente tenha, mas talvez ele não consegue experimentar a dependência de Deus em outras áreas da vida. Então, esse nada me faltará é muito amplo. Se refere tanto à vida material, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, mas principalmente nas outras áreas, a área emocional, na área espiritual. Porque Deus jamais vai deixar que a gente caia num buraco onde ele não possa tirar a gente. Tem aquele versículo que diz que ele não lembro certo o versículo como é, mas que nunca a gente vai ser submetido a uma situação a qual a gente não consiga ter forças em Deus. Parece que não, nunca seremos tentados além de nossas forças, alguma coisa assim. Isso é viver na dependência de Deus. E pode ver esses três fatores que eu estou abordando. Senhorio de Deus em nossas vidas. Depois, pastoreio e dependência. Cara, parece que é um círculo. Você não sabe aonde um começa e termina. Está tudo relacionado. E não tem como separar. O que? Mas o começo desse círculo, qual que é? O senhorio de Cristo. Uma vez também eu vi numa pregação, achei o nome da pregação, a ideia muito legal. Incentivando a gente, ó, busquem sonhar os sonhos que Deus tem para você. Busque sonhar os sonhos que Deus tem para você. Desista dos teus próprios sonhos. Sonhe o que Deus tem sonhado para você. Pô, isso é maravilhoso. Que com certeza os sonhos que Deus tem para cada um de nós são muito além do que a gente pode imaginar. Só que a gente é teimoso e quer fazer o quê? E eu quero escolher o meu pasto. E aí que a gente se ferra muitas vezes. Como eu falei, Deus vai interferir na nossa vida, com certeza. Mas a partir do momento que ele vê, ó, essa pessoa não quer, então, se não quer ajuda, não quer o meu pastoreio, então beleza, faz a coisa do teu jeito. Eu acredito, tenho certeza que cada um de nós aqui já passou pelo menos uma experiência nisso. Fomos fazer do nosso jeito, o que aconteceu? Quebramos a cara. Agora, viver na dependência de Deus está muito ligado a confiar em Deus. Hoje em dia, a palavra confiança está praticamente em extinção. Hoje em dia, para a gente confiar em alguém, é difícil. Muito difícil. A gente que vive, por exemplo, num contexto cristão, que teoricamente devia ser mais fácil, que a gente prioriza o quê? É, relacionamento, a gente já toma chapéu. Quem dirá aí fora? E basicamente, quando a gente consegue confiar em alguém, a gente confia em qualquer um ou não? Geralmente, quem a gente conhece ou acha que conhece, né? E da mesma forma, a gente não vai conseguir confiar em Deus, colocar a nossa vida nas mãos dele, falar realmente, ó, nada vai me faltar, mas falar isso de coração se a gente nem conhece a Deus? Então, precisamos o quê? Fé. Precisamos conhecer o Deus o qual cultuamos, no qual estamos entregando nossa vida. E o que a gente está fazendo para conhecer a Deus mais? Requer o quê? Aquilo que o Pipe tanto fala e é a verdade mais básica da Bíblia. Da Bíblia, não. Da vida cristã. É o secreto com Deus. Buscar conhecer Deus, ter momento, e não só ler a Bíblia, como eu falei no começo, aquela leitura padrão, oração, não aquela reza decorada, e sim, dobrar joelho no chão. Um exemplo do, como falo, né, poder da oração, está aqui nessa igreja. Hoje, pô, é um culto atípico, acho que estamos o quê? Um terço do pessoal que normalmente vem, retiro, carnaval, o pessoal viaja. Mas vocês se lembram muito bem como foi ano passado para a gente. Nossa, até metade do ano, acho que essa quantidade de pessoas que vinham em quase todos os cultos. Eu gosto de contar, tinha culto, que no louvor tinha 20 pessoas, tinha quase mais gente aqui em cima do que aqui. Aí o Pipe convocou uma assembleia, cada um opinou, E uma das coisas que foi abordado, putz, é uma igreja que não ora. Ah, e foi, ó, é questão sobrenatural, de repente. A igreja começou a encher. Época de férias que a gente está passando agora, que geralmente está vazio, é período de entre safra, isso aqui está cheio. 20, 30 pessoas de pé. Então, a hora que a gente dobra o joelho, as coisas acontecem. Então, estudar a palavra, buscar conhecer a Deus e oração é fundamental na nossa vida. E aí sim, aí as coisas começam a acontecer. Mas tudo parte de quê? De uma predisposição da gente. Se você for ver todos os milagres que Deus, que Jesus fizeram na Bíblia, até os apóstolos, sempre, não que dependesse disso, mas é uma lição que Deus quer da gente. Sempre a pessoa beneficiada tinha que tomar alguma atitude. Por exemplo, Moisés. Moisés não precisava ter feito nada para dividir o Mar Vermelho. Mas o que Deus pediu para ele fazer? Ninguém sabe? Tocar com a vara lá. Se ele não fizesse aquilo, não é que foi um passe de mágica, mas ele precisou que demonstrar sua fé naquilo. O coxo que foi curado, levante e ande. Cara, imagine você, sei lá quantos anos aquele cara já não andava. Parece que nem já nasceu daquele jeito, nunca andou. De repente o cara falou, levante e ande. Pô, eu não. Ia pedir, não, me ajude a levantar, eu não consigo. Ele não teve fé. Então Deus sempre parece que quer que a gente tome uma atitude, mostre que temos fé. E nesse processo aqui de colocar Deus como Senhor das nossas vidas, tem tudo a ver com fé. Porque se eu não tiver essa disposição, nada vai acontecer. Talvez eu nem tenha fé, ache que nem vai rolar, mas só o fato de eu estar disposto a isso mostra que no fundo eu tenho fé. Tem uma história sobre fé que eu achei muito legal. Uma vez eu dirigindo o carro, não sei o que aconteceu, é coisa de Deus, resolvi mudar o rádio. Sabe aqueles programa evangélico bem jacuzinho? Aquelas musiquinhas lá que é duro ouvir. Não, aliás, agora eu sei porquê. Resolvi ouvir. Aí o cara contou uma historinha sobre fé. Aquilo lá, não vou dizer que mudou a minha vida, porque tem que mudar muito ainda, mas eu aprendi o que é fé ali. Agora só falta colocar em prática. Tinha um velhinho, ia comemorar seu 80º aniversário. 80º é 80 anos, tá? Para quem não sabe. Ele morava lá. Ah, pelo menos era um sinal de vida agora. E ele morava lá no meio do mato, no interior. E aquele pessoal tem, né, 10 filhos, 20 netos, 43 bisnetos, e juntou aquela galera. E no fundo da propriedade dele, mas tinha um precipício, tipo um cânion, mas negócio violento. Foi o dia inteiro com lança, bebelança e sei lá que lança que teve. Aí chegou no final, ele falou: ó, para encerrar o dia da comemoração dos meus 80 anos, vem todo mundo aqui. Chegou na beira daquele precipício, ele já tinha puxado uma corda de um lado para o outro. Para comemorar, eu vou dar uma de trapezista agora. Vou atravessar e voltar isso aqui. Só que o detalhe, não tinha rede de proteção, que nem circo. Todo mundo, não, o senhor está ficando louco, eu vou à sua idade. Eu vou. Bateu o pé e foi. Pegou aqueles bambuzão lá para se equilibrar, foi retinho, não balançou nada. A molecada nova, né, criançada, fez festa, provou, é true, é metal, não sei o quê. Aí ele falou: ó, para continuar agora, eu vou e volto sem o bambu. A molecada empolgada, isso, eu vou, vai lá, quero ver, vai lá. Mas o pessoal, não, já, o senhor já não precisa mais provar nada, não. Foi pé, antepé, foi, voltou na boa. O velho mandou ver. Aí ele: vou continuar as comemorações. Agora vou e vou voltar com carrinho de mão. Ah, a metade já estava. Isso, vai lá, quero ver, estou botando fé, filmando, fotografando. E os outros meio. Não é que o velho foi e voltou com carrinho de mão, nem balançou na boa? Aí, ó, agora é a última, para encerrar. Eu vou e volto com o carrinho de mão com uma carga dentro. Ah, todo mundo se rendeu. O velho é bom, todo mundo vai, bota o fé. Ele: quem que vai entrar no carrinho? Fé Chamar Deus de Senhor, ou melhor, fazer de Deus nosso Senhor, é entrar no carrinho de Deus. É fácil a gente falar, né? Não, eu confio em ti, eu confio em ti. E a hora que o bicho pega para o teu lado? A hora que aparece um carrinho que você tem que entrar? Tá rindo, é, Daniel? Isso foi impactante para mim. Eu entraria naquele carrinho? O velho já mostrou 500 vezes que faz aquilo lá. E eu falei, não, pode colocar carga lá. Então entra. E eu acho que eu não entraria. Então, aonde que está a nossa atitude? E agora, para encerrar esse culto, não vou fazer carrinho nenhum, mais uma. Outra, bem, essa não preciso dizer que foi historinha. Agora, essa é verídica. Alexandre o Grande, né, eu acho que o maior conquistador da época dele. Não é o Bob Nelson. É o Alexandre o Grande, não é o Bob. Para variar, ele estava metido numa guerra e o pau estava comendo solto lá. Aí teve um dos soldados lá, o bicho estava pegando, ó, ele fugiu, desertou. A PE deles lá, a polícia do deserto, pegou, deu uns cacete nele e trouxe o desertor à presença do Alexandre o Grande. Era o cara. Chegaram, ó, esse soldado é covarde. Ele se acovardou e fugiu. Aí ele olhou, o Alexandre o Grande olhou pro peão e falou, meu filho, qual o teu nome? O cara baixou os olhos, baixou a cabeça, é Alexandre. Aí ele falou o seguinte, Alexandre o Grande, então, meu filho, das duas uma, ou você muda de atitude ou muda de nome. Gostou, Alexandre? Por isso que ele mudou para Bob Nelson, né? Mas na nossa vida também. A gente fala, a gente ora, né? A gente hoje... Uma música muito legal, Adonai, tem tudo a ver com isso aqui. Meu rei, meu senhor, tudo que sou, devo a ti, uns lances assim, fala da nossa dependência para ele. Cantar, a gente canta. Agora, no dia a dia, a gente pratica isso? Então, espero que sim. Agora, para as pessoas que não, fazem de Deus o seu real Senhor, das duas uma. Ou muda de atitude, ou não se chame mais de cristão. E muito melhor, eu acho, mudar, ou pelo menos tentar mudar de atitude. Então, o que eu assim achei até espantoso, como eu falei, a gente lê as coisas sem prestar atenção, como um versículo, como pode trazer bastante coisa. É um salmo, como eu falei, é mais folclórico até, se for ver. Todo mundo sabe, todo mundo quer. E quanta coisa tem num versículo dele, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que a gente possa estar refletindo sobre isso e fazendo desse salmo uma verdade em nossas vidas. Que eu acho que esse salmo, esses três conceitos, fazer Deus o nosso Senhor, o nosso pastor e o nosso provedor, porque nada nos faltará, eu acho que é uma das bases da vida cristã. Se a gente conseguir fazer isso, o resto vai fechando como um quebra-cabeça, naturalmente. Então fica esse desafio para cada um de nós, que a gente reflita sobre isso, e a primeira das coisas é fazer de Deus realmente o nosso Senhor. E como eu falei, isso é dia a dia, problema a problema. Amém? Senhores, queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe para a gente. Uma palavra desafiante, mas que esse desafio não traga carga aos nossos ombros, um peso, mas que seja motivo de alegria e motivo de descanso e não de peso, porque a gente viu que o Senhor tem o melhor para a gente, o Senhor quer nos pastorear e o Senhor nos provê em todas as necessidades. Tudo que a gente precisa para estar dentro da tua vontade, o Senhor nos dá, o Senhor nos fornece, Pai. Te peço que o Senhor esteja gravando essa mensagem na nossa mente, no nosso coração, que não seja somente mais uma daquelas informações, de tantas avalanches de informações que a gente recebe, que ao sair daqui a gente nem lembre mais, Pai. Também quero te pedir, Senhor, pelo pessoal que está no retiro, que o tema que está sendo abordado lá é extremamente importante para a tua igreja, para edificação da vida de cada um. E como o Born falou, que o Senhor esteja cuidando deles também em relação ao tempo, que se for da tua vontade que pare de chover, para que não atrapalhe a programação do pessoal e também não a volta, Pai. Também te pedimos que o Senhor esteja agora cuidando da gente na volta para casa, numa época de carnaval, tem muito doido na rua, que o Senhor esteja com a gente, que a gente possa ter uma semana dentro da tua vontade, Pai. Isso te peço em teu nome. Amém.